tudo que a gente faz é por amor. Os sons que a gente canta é por amor, tá ligado? Tá muito esquematizado, tá muito rotulado já esse amor televisivo. Amor é quando o câmera dá um close na mocinha beijando o mocinho, tá ligado? Isso tá muito esquematizado já. A gente fala de outras coisas, certo? Que pra gente é isso também. É uma preocupação, um olhar, é um papo, é uma ideia, tá ligado? É um amor fraternal mesmo, tá ligado? Isso pra gente é amor. É, droga, a gente... Favela sempre falou de droga, tá ligado? Sempre foi um tema que devastou as favelas, sempre devastou os subúrbios, sempre trouxe conflitos pra dentro de famílias, pra dentro de casa, certo? Sempre foi um problema e sempre foi abordado desde a galera do funk da década de 90, a violência, a droga, certo? Só que era preto, favelado, falando sobre o assunto. Quando caiu no glamour de Ipanema, aí mudou-se a percepção, mudou-se a atenção, passaram a compreender, passaram a observar mais. Mas isso também é um papo que todo mundo tá ligado. Tô falando isso, mas tá todo mundo ligado, não é novidade nenhuma, tá ligado? Mas antes de tudo, não é pela violência que a gente preza, é pelo amor. Rap do Antiéticos é um rap feito com amor, tá ligado?